llamando Redentor. Não reza a história sagrada, mas diz uma lenda encantada que o bom Jesus sofreu de amor, sofreu consigo e calor sua paixão divina. Assim como qualquer mortal que um dia de amor palpitou, samaritana, plebeia vertical, alguém espreitando pediu Jesus beijar. De tarde, quando foste encontrá-lo só, à ponte de Jacó, e tu risonha acolheste o anjo que te encantou, serena e verde, e disseste que Jesus Cristo morou. Ora, por ver quanta luz irradiava da tua fronte, quando disseste ao meu Jesus que bem o fiz, Senhor, em Viracruz, samaritana, plebeia de alguém espreitando te viu Jesus beijar. De tarde, quando